A gente precisa redefinir conceitos, né? Constantemente. A nossa impressão, a nossa ideia de amor, ela está bastante distorcida. Nós manifestamos um amor, ou o que nós chamamos de amor, que é muito posse. Nós conjugamos frequentemente os pronomes meu, minha, como se a gente tivesse a possibilidade de ser dono ou de possuir alguma pessoa. E não dá, né? Nem as coisas que a gente julga ter, que estão ao nosso redor, que a gente se serve delas, não são nossas. Semana passada eu ouvi um texto que dizia que quando nós nascemos, nós viemos sem nada. E quando nós partimos, nós também não levamos nada. Porém, nesse intervalo de nascimento e morte, a gente passa esse tempo todo da nossa vida brigando, se indispondo, lutando, perdendo tempo com as coisas que a gente não vai levar. A gente sabe disso tudo, mas no nosso dia a dia a gente continua fazendo as mesmas coisas. É por isso que eu disse que a gente precisa modificar os nossos conceitos. O conceito de perda com relação à morte talvez seja o primeiro que a gente tenha que modificar, porque a gente não, grande parte das pessoas, não trata isso dentro da sua casa como um tema de conversa. Essa é, talvez, a única certeza que a gente tem durante a vida, é que a gente vai sair dela. Ou que aquela pessoa que está perto de nós vai sair dela. A gente não sabe quem vai primeiro, mas é certo. Mas a gente não conversa sobre isso. Não tenta deixar as coisas de uma forma transparente, de uma forma clara, de uma forma resolvida. A gente não conversa pelo medo de que talvez a gente esteja atraindo a questão da morte. E a gente não atrai, né? Está tudo certo. Então, voltando ao conceito da perda, como é que nós podemos perder o que nós não temos? Não dá, né? É claro que a gente tem o sentimento, que a gente se entristece, mas muito mais por nós, às vezes, do que pela outra pessoa. Que talvez, muitas vezes, estivesse passando durante a vida um sofrimento físico de repente, travando uma doença ou outras tantas situações de penúria que se passa e que a vida estava sendo difícil e que, de repente, o desencarne é a possibilidade de deixar para trás isso, de cumprir a etapa presente. Mas a gente pensa na gente e a gente pensa na falta que vai fazer. E quando a gente está junto, a gente não se trata bem, às vezes, a gente não se relaciona de forma adequada, a gente perde um tempo, a gente não fica junto, e aí quando vai, a gente quer arrancar os cabelos quando a gente tem. Então, não se perde o que não se tem, porque aquela pessoa não é minha. A presença dela, ao meu lado, eu também não perco, porque através do livre-arbítrio é ela que escolhe onde é que ela quer estar, mesmo quando está encarnada. Muitas vezes não está do meu lado, e eu não tenho essa sensação de perda. O que nos une é o sentimento, não é? E o sentimento a gente perde quando alguém vai. Alguém perdeu algum sentimento de carinho, de amor, de afeto, quando perdeu um ente? Não, né? Ninguém perde isso. E muitas vezes, a gente faz isso todos os dias, só não se dá conta. Quando a gente lembra de algum fato passado, seja ele feliz, seja ele triste, seja ele de raiva, seja lá o que for, depende de quem a gente está pensando ou do que a gente está pensando, o sentimento volta. A gente revive aquele sentimento que foi vivido lá atrás. Então a gente não perde o essencial, que é o vínculo. O nosso vínculo continua ligado. E a gente pensa em perda e fica choramingando. Todos nós fazemos isso. E como é que fica quem vai? Porque nós temos às vezes um outro parente aqui do nosso lado, um amigo, que nos consola, que nos dá apoio, que nos visita ou que mora junto. Nós temos uns aos outros. Mas quem parte, que deixa tudo aqui? Como é essa relação inversa? E que nós ficamos às vezes pelo um sentimento distorcido, meio que segurando essa pessoa, esse ser, esse espírito, ao invés de estar, através de uma oração, de um pensamento positivo, enviando alguma coisa boa para ela, a gente está prendendo, está evitando que ela consiga cuidar dela mesma. Então, será amor? É o amor que a gente está acostumado. É o amor que a gente aprendeu, mas que a gente precisa redefinir. Todos nós, que a gente está junto nessa empreitada, porque somos ainda muito parecidos. Temos os mesmos problemas, as mesmas necessidades. Precisamos aprender as mesmas coisas. E como o Beto disse, quantas situações ainda nós vamos vivenciar de perda e como nós vamos encarar elas? Como é que a gente vai passar por esses momentos? Com o mesmo sofrimento rasgado que a gente passou talvez em outras oportunidades mais atrás? Ou será que a gente vai ter uma visão diferente de mudança? De ciclo? De naturalidade. É natural, é normal. Os livros nos contam, né, de várias situações que acontecem no plano espiritual, de quando os desencarnes acontecem, de como são recebidos do outro lado, de como ficam os que ficam por aqui. Então, existe também, para nós podermos aprender, um vasto material que a gente pode ir tirando um pouco dessa sombra que cerca o evento da morte, para a gente aprender um pouco, desmistificar, jogar luz, realmente jogar luz, e se preparar para que aqueles que nos são caros, né, eles possam ser por nós bem encaminhados. Falando de perda e de sofrimento, por que sofremos, né? Por que sofremos com uma perda, se é tão natural? Porque sofrimento tem que trazer um aprendizado. O sofrimento, se não trouxer um aprendizado, ou se nós não entendermos nele um aprendizado, ele acaba sendo em vão, ele se repete. Então a gente tem que entender por que a gente está sofrendo. É pela ausência? É pelo apego? Pela falta? Pelo que é? E trabalhar isso. Trabalhar conversando, trabalhar refletindo. Existe uma necessidade da gente tornar isso mais prático no nosso dia, já que é uma questão que envolve a todos nós. Não é uma questão espírita, é uma questão de todos, de quem acredita ou de quem não acredita. O caminho é o mesmo. A maneira de caminhar é que se torna diferente. Então, esse entendimento que nós temos que fazer, de compreender esse processo, e compreender que o que nos une realmente é o sentimento. E esse sentimento não se apaga. A gente às vezes imagina que nunca mais vamos nos ver. Também não é verdade. Através do nosso sono a gente se desliga. E quantas vezes a gente sonha com aqueles que se foram? Sonhos reais, que a gente acorda de manhã com a nítida impressão. Será que é uma ilusão? Ou será que é uma vivência? Uma experiência? Não é uma possibilidade? Nós temos que ter mais fé e acreditar em tudo aquilo que já nos foi dito há muito tempo. Acreditar no que nos foi dito e não naquilo que nós temos o medo ou o receio. Porque só dessa maneira a gente vai aprender a exercitar esse verbo que é o amor na sua... Quanto mais a gente fizer na sua plenitude, deixar de ser tão eu e começar a perceber o nós. Como eu disse, a gente é igual. Temos os mesmos problemas e as mesmas necessidades. Então nós temos que aprender um com o outro, através, de novo, das conversas, do diálogo, da reflexão, do debate, da busca do entendimento, do conhecimento, da libertação, da mudança de conceito. Libertar os preconceitos que nós temos sobre determinadas coisas, de que algumas não podem, algumas são assim, e nós não damos a possibilidade de perceber o novo que pode vir a substituir aquilo que já existe. Lá atrás Jesus nos disse, né, que é preciso matar o homem velho para surgir o homem novo. É a mudança das ideias. Nós precisamos estar abertos às mudanças que o mundo está proporcionando. De que algumas coisas que nós acreditávamos não cabem mais nos dias de hoje. Alguns entendimentos não têm mais lugar. Que a morte não é o fim. Que a vida continua. E a explicação de todas as potencialidades, de todas as vivências, ela se fundamenta nesse ciclo. De vida após a vida.